A de Campos, Aracaju, Maria Margarida da Silva, de Jataizinho, Paraná. 100 novas capelinhas enviadas entre o dia 5 e 11. Torne-se uma mensageira da capelinha de Jesus das Santas Chagas. Amém. Povo de Deus, estamos precisando, já estou indo para a novena, de voluntários para o evangelizar é preciso Recife. Coloca o QR Code ali. Evangelizar é preciso Recife. Gente, ajude a resolver isso logo. Vamos, meu filho, coloque lá, não é tão difícil. Coloca o QR Code ali. Isso, pelo amor de Deus. Aponte a sua câmera e vamos juntos ali. Torne-se agora, agora. Não vamos esperar mais não. Agora, faça isso agora e torne-se um voluntário. Também você entra lá. De que forma? Entra lá, padrereginaldomanzotti.org.br. Mostra lá. padrereginaldomanzotti.org.br. E lá você clica e tem todos os pontos que você vai preenchendo e se torna agora um voluntário. E também você pode 41-3221-6060. Santo Expedito, rogai por nós. Essa minha oração, Santo Expedito, ó meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, intercede por mim junto a nosso Senhor Jesus Cristo, para que tenha em meu socorro nesta hora de aflição e desesperança, meu Santo Expedito, tu que és o Santo Guerreiro, tu és o santo dos aflitos e desamparados, santo dos desempregados, santo das causas urgentes. Protege-me, ajude-me, concedendo-me força, coragem e serenidade. Atende o meu pedido. Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegendo-me de todos os que possam me prejudicar, protegendo minha família. Atende o meu pedido com urgência, devolvendo-me paz e tranquilidade. Meu Santo Expedito, estarei agradecido pelo resto da minha vida e propagarei o teu nome a todos os que tiverem fé. Santo Expedito, rogai por nós. Santo Expedito, rogai por nós. Santo Expedito, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, os remédios e hoje os doentes. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Você ouviu Experiência de Deus, apoio cultural Incorporare. Identificando a sua sintonia, Super Rádio Difusora. Super Rádio Difusora. Difusora. Música, esporte, informação. Difusora, a rádio do jeito que você gosta. Dentro de 5 segundos, notícia. É o segundo estado do país com melhor recuperação de crédito do consumidor. 11 horas. Na pista da notícia, Difusora acelera. O seu repórter Caval Primo. Realização empresa Cavalcante Primo. Difusora, perfeita ao informar. O governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, antecipou para esta segunda-feira o início da campanha de vacinação contra a febre aftosa, até o dia 30 deste mês. A meta é que 90% do rebanho bovino de 1,3 milhão de animais seja vacinado. A antecipação tem como objetivo fazer com que a Paraíba alcance o status de livre da febre aftosa sem vacinação, atendendo às exigências do Ministério da Agricultura e Pesca. O tempo apresenta-se bom em Cajazeiras, céu parcialmente nublado, sujeito a precipitações pluviométricas nas próximas horas. Neste momento, aqui no Palácio do Rádio, na Juvencio Carneiro, 30 graus centígrados. Policiais. Na manhã do último domingo, um acidente de trânsito do tipo capotamento foi registrado na rodovia PB391, na saída para Souza, nas imediações do Vale dos Dinossauros. De acordo com informações, um homem não revelado seguia em um carro modelo Corsa Classic de cor branca quando, em determinado momento, saiu do trajeto sentido Lagoa das Estrelas a Souza, veio a perder o controle e capotar as margens da pista. Felizmente, a vítima teve escoriações leves e não foi necessário atendimento médico. O veículo ficou danificado e foi removido do local momentos depois com o auxílio de um reboque. Esporte. O Campeonato Brasileiro em sua segunda rodada começa hoje com Bahia e Fluminense na Fonte Nova. O Bahia vem de uma derrota por 2-1 para o Internacional e o Fluminense de um empate em 2-2 com o Bragantino. Tradição. Isso o Posto Santo Antônio tem de sobra. São vários anos realizando um serviço de qualidade e confiança em Cajazeiras e todo mundo já sabe. Combustível é no Posto Santo Antônio. Gasolina comum aditivada, álcool diesel S10 e frentistas capacitados para um atendimento como você merece. Tudo isso com preço justo e muita qualidade. Posto Santo Antônio. Nesse você pode confiar. O engenheiro Carlos Pires de Sá, Camilo de Holanda. A Paraíba atingiu 69,7% de regularização de dívidas dos consumidores em 2023, segundo o estado com melhor desempenho do Brasil. Os dados da Serasa mostram que os paraibanos que tinham o nome sujo na praça renegociaram suas dívidas e pagaram até um ou mais dívidas. Em 2022, o estado teve um desempenho de 68,7%. A recuperação de crédito do consumidor no país chegou a 64% e foi considerado o melhor desempenho dos últimos 6 anos da pesquisa. O estado do Rio Grande do Sul teve o percentual mais expressivo de dívidas pagas, 70,0%, seguido da Paraíba, 69,7%, Sergipe, 68,9%, Ceará, 68,5% e Goiás, 67,2%. 11 horas e 3 minutos, sigam juntos com a gente. E fique ligado na Difusora. O seu repórter Caval Primo liga você com a notícia. Realização empresa Cavalcante Primo. Difusora, perfeita ao informar. ZYI673, 1070 kHz, AM, Difusora Rádio Cajazeiras, a Escola do Rádio na Paraíba, 2024, 60 anos no ar, Difusora, emissora do Grupo Cavalcante Primo. Você fica agora com mais um programa campeão de audiência na sua Difusora. 60 anos no ar. Hora certa, Difusora. 11 mais 4, aqui começa a história do futebol da Paraíba. Entra em campo, Antena Esportiva Renato. Bahia e Fluminense abrem a segunda rodada do Brasileirão na noite de hoje em Salvador. Amanhã, depois da vitória diante, o time do Grêmio Vasco vai jogar contra o Bragantino lá em São Paulo. E o Grêmio tenta sua primeira vitória amanhã diante do Atlético do Paraná. Amanhã também tem clássico, Maracanã, Flamengo e São Paulo, que perdeu em casa para o Fortaleza na primeira rodada. Após a excelente atuação e consequente vitória fora de casa, com estádio lotado, Fortaleza recebe a visita do Cruzeiro de Belo Horizonte. No futebol da Paraíba, crise, funcionários cobrando salários atrasados na porta do clube. O Campinense, a equipe campeã da Copa do Nordeste, passando momentos difíceis. Inclusive, a sede do Campinense pode ser leiloada para pagar dívida. Ainda na Paraíba, torcedores do 13, que provocaram cenas lamentáveis contra torcedores do Souza, foram presos hoje em Campina Grande. Souza realizou na tarde de ontem grande carreata pelas principais ruas da cidade, comemorando o campeonato estadual e o tricampeonato paraibano. Enquanto isso, o ônibus do Atlético também foi apedrejado. Jogadores atingidos quando retornava de Patos, até o momento, Amauri, nenhuma providência foi tomada. E por falar em até o momento, o julgamento do Atlético ainda não tem uma solução para a questão envolvendo o Atlético e os clubes Pombal e São Paulo Cristal. Estas e outras e muito mais, é Itamar, que está muito preocupado. Doutor André Costas Barros, estive lá agora, viu? E fazer uma visita ao nosso doutor André, grande mestre advogado. Ele fez uma pequena cirurgia, mas está bem, graças a Deus. Conversamos até há poucos. Um abraço, doutor André. 11 mais 7 está só começando. Amigo do esporte, a partir de agora você está com a sua difusora num show de emoção. Entra em campo a equipe 1070, a seleção do rádio. Entra no ar Antena Esportiva, o maior show de bola do rádio paraibano. Difusora, perfeita também no esporte. Francisco Alves, Tatico, o locutor padrão da nova geração. O rei. 11 horas e 8 minutos, eu disse 11 mais 8. Está chegando ele com a opinião do programa. Meus amigos do futebol, um abraço, Renato. Um abraço, doutor André Costas Barro. Meu amigo Belânio Dantas, lá da cidade de Souza, vibrando ainda com a conquista do título, né? Pelo time do Souza. Abraçar também o meu amigo Vinícius, trabalha a gente aqui na secretaria, na prefeitura, e é torcedor do Souza, também é lá da cidade de Souza, né? Família do meu grande amigo Peito de Aston Estrela. Vinícius é um ser humano maravilhoso. Ao lado de Careca, com certeza estão lá ouvindo o programa. Bom dia, Andresa. Bom dia, Juliana. Esse povo bom e amigo. Bom dia, Vanessa, né? Minha amiga Naí, todos vocês aí. Olha, três torcedores foram presos do 13. Eu gosto sempre de dizer, como diz Vanderlei, lugar de bandido é na cadeia. Torcedor que vai estar de futebol para agredir, para quebrar ônibus, para apedrejar jogador de futebol, tem que ser preso, né? Agora fica uma pergunta no ar. O Atlético teve seu ônibus apedrejado quando retornava de Patos, né? Uma emboscada ali nas proximidades de Marisópolis, né? Ônibus com vidraças quebradas, jogadores atingidos. E até o momento não se descobriu um silêncio total, ninguém foi pego, ninguém foi acusado. É aquilo que eu digo, não pode existir dois pesos e duas medidas, né? Mas, quando eu comento, alguém acha ruim. Sempre para o Atlético, as dificuldades são maiores. A federação entrou com a liminar, junto com os clubes, né? Para que o campeonato pudesse ter andamento. Foi aceito. Merecidamente, o Souza ganhou em campo, tem que receber o troféu. Quem foi vice tem que receber medalhas para os jogadores que fizeram por isso. Mas eu pergunto, o porquê também, Amaury, da federação não tentar agilizar, né, esse julgamento na CBF? Não houve rapidamente? Quando se a CBF pronunciou que não poderia ser entregue medalhas nem troféu antes que se julgasse o processo do atleta, e justamente houve todo esse acordo entre clubes e federação, porque tem que ter o acordo. Será que o atleta não é filiado, rapaz, à Federação Paraibana de Futebol? Será que o torcedor do atleta vai continuar com essa angústia? Onde a gente passa? Todos os dias eu recebo ligação aqui, de São Paulo, de Fortaleza, Hélio Lins no Maranhão, é? Minha amiga Yolanda lá de Sapucaia do Sul, todo mundo querendo saber como é que está o caso do atleta, como é que está o caso do atleta. Eu digo com toda sinceridade, rapaz, eu acho isso uma falta de respeito. Até também, meu amigo Paulo, pessoa que eu tenho grande estima e respeito, por parte da direção do atleta, de não dar satisfação, nem a imprensa não, homem. É pelo menos fazer uma ligação para a emissora de rádio, olha, está nesse pé, o andamento está assim, nós não podemos antecipar, nem podemos julgar, porque cabe à CBF, cabe ao advogado. Uma satisfação para o torcedor que está angustiado, torcedor do atleta, Zé Itamar, lá de Bom Jesus. Até porque, meu amigo tá Antônio, lá do Rio Grande do Norte, né? O nosso amigo Manuel Francisco, menino Francisco, lá de Lastro também. Manuel. Né? Manuel. Né? Uma satisfação. Agora, Mauri, eu conversei com Moisés Barroso hoje. Nós estávamos lá nas comemorações de 108 anos. Nós fomos reviver o nosso passado ao lado de Suélio, a do Gravatá. E ali foi a nossa infância, tomando banho ali no açude grande, lá no reloginho, né? Ali pulando da escadaria, e ficava do lado do 1º de maio. Infelizmente, né, demoliram o 1º de maio. E a gente conversar. Moisés, me dê o telefone de doutora Michele para a gente tentar. Eu vou tentar uma ligação amanhã com a doutora Michele para pelo menos ter uma satisfação, saber como é que está o andamento, o que é que pode fazer, o que a federação, né? Porque para os clubes que estão lá em cima, Mauri, todo mundo foi campeão merecidamente. O Souza recebeu, tem que receber medalhas e troféu. E como é que vai ficar a situação? Quem é que vai ficar para o campeonato? É Atlético ou o time de Pombal? E outra, a federação, Tati, até agora também não deu nenhuma satisfação, homem. E outra, Tati, por onde a gente passa é o torcedor nos cobrando. E aí, como é que fica o resultado do julgamento do atleta? Como é que nós vamos dizer se a gente não recebe nenhuma informação? Nenhuma informação. Nem por parte também de CBF não tem. Cabe isso ao Atlético, alguém responsável. E a federação pediu um aceleramento desse julgamento. Eu não sei se é Paulo ou se é quem deu andamento ao processo, ou entrou com o processo, ou, como é que se diz, sabe das inscrições. A gente não tem essa informação, homem. Não é para mim, não, tá? Para mim, tanto faz, homem. Tanto faz no bom sentido, que eu também fico preocupado. Porque o torcedor não sabe. O atleta permanece na primeira divisão, onde a gente passa. Então, eu pedi a Moisés Barroso, estou aqui com o telefone do doutor Michele, amanhã eu vou ligar para a doutora Michele. É? Se ela atender o telefone, para que eu possa colocar ela no ar. Aí ela vai trazer uma informação correta. Doutora Michele, me dê alguma informação disso aí. Passa pela federação. A senhora pode nos dar alguma informação? Porque por parte da diretoria, ninguém tem uma informação. É? Ninguém responde a nada. A imprensa fica a vagar, né? O torcedor fica a nos cobrar. E a gente tem uma responsabilidade de trazer a informação, a boa informação ou a ruim informação, se o atleta permanece, se o atleta não permanece. O que não pode permanecer é essa angústia. né? Procura doutor Michel Acef. Doutor, quando é julgamento, pode ter uma data, pode, né? Mas não. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém contou. Aí é difícil de se trabalhar. É pelo menos um respeito a esse torcedor, né? Um respeito ao torcedor. Mas Moisés me passou o telefone, doutora Michele. Eu vou entrar em contato com a doutora Michele essa semana. Prometo ao torcedor que se ela atender, eu vou colocar a doutora Michele aqui. É um ser humano que a gente tem um grande respeito, né, Mauri? Recebeu o título de cidadã cajazeirense. E eu peço até algum vereador, presidente da Câmara ou algum vereador, né? Que fizeram uma homenagem aí ao time do Souza. Faça agora uma ligação para a doutora Michele. Procure saber como é que anda esse andamento, né? Procure também ajudar o nosso futebol, futebol de Cajazeira, que está todo torcedor aí na expectativa. Eu digo, com toda sinceridade, né? Se chegar um dia aquela Câmara ali, eu vou brigar também pelo atleta. Eu já tinha feito minhas ligações, já tinha procurado saber informação, seja de onde for, para essa torcida sofrida que é a torcida do atleta. Mais uma vez, parabenizar a torcida do Souza pela grande festa que foi feita, né? É um time que trabalhou. Há um meu amigo Cícero Estrela, Damião Pedreiro e Marcos Eletricista. Estão lá na USCG, lá na cidade de Souza. Então é esse apelo que eu faço. Alguém da diretoria do Atlético, me dê uma informação para que a gente possa informar o torcedor atleticano e garanta ao torcedor do Atlético. O que puder, eu vou tentar ligar hoje para a doutora Michele. Quando eu chegar em casa, após o almoço, à noite, e vou tentar essa ligação. Eu sei que não cabe a federação, mas pelo menos, doutora Michele, nos auxilie, dê uma luz para lá. Eu conversei hoje com o prefeito José Aldemir, que pudesse entrar em contato também com o nosso deputado federal, Agnaldo Ribeiro. Uma luz lá, que esse povo tudo tem acesso, né, Maurício? Futebol também, a política tem acesso, né? E vamos, se Deus quiser, daqui para sexta-feira tem que ter uma solução. O campeonato não já terminou? O Souza não já é campeão? O Botafogo não é vice-campeão? Não já está determinado tudo, série D, Copa do Nordeste? Por que também não tentar a federação definir esse processo? Que eu tenho toda certeza, uma ligação da doutora Michele lá para a CBF, ela vai ter uma solução. Pode ter certeza disso. Mas as providências também, mesmo com o nosso departamento de esporte, nós estamos tomando. Pode ter certeza disso. E vamos ligar. E vamos tentar. E vamos também tentar ligar para Lindolfo Pires para saber como é que está o andamento da pintura do estádio Perpetão, a iluminação elétrica que foi prometida e o placar eletrônico. Vamos também ligar para Lindolfo Pires, que é um grande amigo do nosso futebol. 11 mais 17. Dobradinha forte do esporte Difusora Patamoté comanda o maior evento esportivo da Paraíba. Lance por lance, emoção por emoção. Oferecimento: Honda Cavalcante Primo tem o melhor consórcio do Brasil. Adquira já sua cota e compre a moto que tem o maior valor de revenda. Lojas em Cajazeiras, Itaporanga, Princesa Isabel e pontos de vendas em várias cidades. Armazém Paraíba, tudo mais barato e fiado. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Não jogue lixo nas ruas, ajude a conservar sua cidade limpa. Colabore com a Limpica, empresa de limpeza de Cajazeiras. Atenção para a promoção revisão Vox Vale Mais. Vale mais cuidar do seu Vox na novos tempos. A partir da quinta até a oitava revisão, com descontos de até 50% nos itens básicos obrigatórios. Garantia e alta qualidade do serviço prestado na nossa oficina. Difusora Patamoté, a dobradinha forte do esporte, com a maior e mais completa cobertura do Campeonato Paraibano 2024. 11 horas mais 19, o Rei. Hoje tem campeonato. Baixa aí, o Rei, um pouquinho, tá demais aí, né? Tá dando microfonia. Esse retorno nosso não tem jeito. É difícil, meu irmão. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro, tem É a abertura jogão, da né? segunda rodada. Bahia e Fluminense na Fonte Nova. O Bahia vem de uma derrota após estar vencendo o Internacional por 2-1. E o Fluminense vem de um empate em pleno Maracanã diante do Bragantino. Então é jogão de bola. Hoje à noite é canal fechado. Quem quiser assistir Bahia e Fluminense vai ter que entrar no canal fechado e pagar uma certa quantia. Mas amanhã, dia 17, Brasileirão Série A, Bragantino, que tenta sua primeira vitória, recebe a visita do Vasco da Gama. O Vasco que vem de uma importante vitória por 2-1 diante do Grêmio. E o Grêmio Porto Alegrense recebe em casa o Atlético do Paraná. Enquanto o Atlético goleou por 4-0, o Grêmio vem de uma derrota por 2-1 para o Vasco da Gama. Atlético Mineiro e Criciúma. O Galo vem de uma vitória e o Criciúma de um empate. Fortaleza e Cruzeiro. O Fortaleza sempre estreando bem e fora de casa. Venceu o São Paulo em pleno Morumbi por 2-1 e recebe a visita do Cruzeiro. Um excelente público deve comparecer para prestigiar o tricolor do PSI, que começa com pé direito o campeonato. Já o Cruzeiro obteve uma vitória suada por 3-2 já no finalzinho diante do Botafogo. O Juventude também às 8 da noite recebe a visita do Corinthians. Corinthians que vem do empate dentro de casa. Já o Palmeiras, que estreou vencendo fora de casa e que briga pelo tricampeonato nacional, recebe a visita do Internacional. E o Flamengo de Raimundo Soares, após uma vitória conturbada diante da representação do Atlético Goianiense por 2-1, recebe a visita do São Paulo no Maracanã. Flamengo e São Paulo. O Flamengo tentando encaixar mais uma vitória e o São Paulo tentando a reabilitação, já que vem de uma derrota dentro de casa para o Fortaleza. Perdendo novamente desta feita para o Flamengo, o São Paulo deve entrar em crise e demitir o seu técnico Carpina, que vem de mal com a torcida do tricolor do Morumbi. Pois é, vamos ouvir aqui, né? A delegada falando a respeito dos presos hoje, Amauri, lá em Campina Grande, os que cometeram atos de vandalismo contra torcedor sozense, contra o ônibus, jogadores, um absurdo, né? Não é a torcida do 13, alguns torcedores, ela diz aqui, ó. Alguns vândalos. A Polícia Civil da Paraíba não vai admitir facções, torcidas organizadas que atuam como o hooligan da Inglaterra. E a gente sabe que esse tipo de torcida é aquela que vai para o estádio de futebol para causar tumulto, que marca confusões fora do estádio, que foi o que aconteceu aqui. Então, assim que aconteceu no último dia 3, essa confusão na cidade de Soledade, onde as pessoas acham que em uma cidade pequena vão ficar impunes, tomei conhecimento do fato, chamei o feito à ordem, vi a gravidade, porque havia torcedores, inclusive, internados em situação grave dentro do Hospital Trauma de Campina Grande. Então, já designei o doutor Ivonei em caráter especial, que passou a empreender várias diligências, recolhimento de imagens. A gente tem imagens deles incitando um ao outro no trajeto de Campina Grande, a Soledade, jogando rojões, tanto do ônibus como dos carros que vinham, que foram vários carros, motos, que participaram dessa investida criminosa e chega ao ponto de ser apreendido na data de hoje como facão, rojões, bandeiras, camisas de times rivais da casa do outro, como por exemplo a facção do 13, a gente conseguiu pegar objetos do Souza, e da do Souza a gente conseguiu pegar objetos do 13. Por quê? Eu digo da facção, porque eles têm aquilo como troféu, e até o nome da nossa operação é alusiva aos hooligans, que eles não aceitam aquele futebol tradicional, né? Pois é, Mauri, resta a delegada aí também. Eu não sei se foi feito por parte nacional, os torcedores também do Souza que invadiram o estádio lá, você viu naquelas cenas lamentáveis na televisão. A televisão mostrou e vieram rasgar a faixa do Nacional do lado de cá. Então tem que ser tudo apurado. O que foi que aconteceu? A diretoria do Atlético também enviou as fotos. O ônibus do Atlético foi apredejado também, a emboscada ali próximo a Marisópolis, mandou isso também. Então tudo isso tem que ser apurado, homem. O torcedor vândalo tem que pagar por aquilo ali. O Atlético, o que aconteceu, o vandalismo que aconteceu também lá em Patos, né? Se vai punir três, tem que punir quem são culpados. Aqui a delegada está... Agora ninguém sabe se a diretoria do Atlético... Né? Registrou o BO, registrou o BO, porque tem que ter. Como é que o delegado vai apurar? O ônibus eu vi que estava quebrado, né? Se não registrou um BO, Tatico, não vale nada. Não vale nada, fica zerado. A diretoria do Nacional registrou algum BO da invasão? Não é a torcida do Souza, de alguns torcedores do Souza também que invadiram, que todo mundo viu pela televisão. Todo mundo viu. Quando os torcedores, alguns torcedores do Souza entraram no campo de jogo, vinha do lado de cá da torcida do Nacional e rasgaram a faixa do Nacional. Ah, será que o Nacional também entrou com isso? Então tem que acabar com esse tipo de violência, homem. Em Cajazeiras, em Souza, em Patos, em Campina Grande, futebol não é isso. A delegada diz aqui, você não pode armar uma facção, torcedores que vão para campo com facão, com fogo, com a camisa do outro clube. Quer dizer, tem que acabar com isso no futebol da Paraíba. Agora não pode se punir um e não punir o outro. É. Se ficar impune, resultado. Aquele vai achar que não tem a punição e no próximo ano vai cometer as mesmas coisas. Mas eu espero que com essa punição aí, o torcedor, aquele que vai para campo fazer bagunça, se conscientize que futebol não é isso, né, Maurício? E sentir também, lamentar, alguns funcionários do Campinense. Quem viu as redes sociais hoje aí, lamentando, fazendo greve na porta lá da sede do Campinense, 3-4 meses de salário atrasado, né? Uma senhora lá fazia até um apelo que está passando fome, que dependia desse ordenado sem receber, e a gente só tem a lamentar esses fatos que acontecem no futebol da Paraíba, que cada vez mais vai ficando empobrecido, enegrece o futebol da Paraíba. E que alguém da imprensa, quando acontecer também com o clube da sua cidade, não esconda não. Divulgue, né? Para que todos possam tomar conhecimento, como já foi punida a torcida do Atlético. Mas tem nego que esconde, não comenta nada, mas quando acontece com a torcida adversária, ele procura jogar nas redes sociais e procura jogar nas emissoras de rádio. Bom, e dizer que, inclusive, Tateco, a sede do Campinense pode ser leiloada para pagar débito do clube, débitos atrasadíssimos, e a situação do futebol de Campina Grande é muito difícil. O 13 também recentemente quase que teve o estádio Presidente Vargas leiloado, dívidas e mais dívidas, a situação do Campinense idem, e o certo é de que quem está comemorando merecidamente é muito bem organizado é o Souza, que além de ser campeão estadual, garantiu vaga na Copa do Brasil, garantiu vaga na Copa do Nordeste e também vai participar da Série D. O Souza, que fez uma brilhante campanha e, além de ser campeão paraibano, é também o tricampeão estadual. Conquistou, consequentemente, o tricampeonato estadual. Parabéns ao Souza por esta grande conquista. E sabe quem está lá? Aldione Abrantes, que é o grande responsável por estes títulos. Trabalho, sabe... Conhece de futebol. Sabe fazer a equipe, começa... Porque o time do Souza começou capengando, ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava, porque o Souza zonou a zona de rebaixamento. O Souza zonou a zona, mas sabe trabalhar as contratações, né? E eu quero aqui parabenizar. Foi ajustando aqui, ali, Maurício, até dar certo. E aqui a gente tem que parabenizar essa delegada, viu? Que correu atrás, foi atrás, não deixou o caso ficar escondido e está aí prendendo os vândalos que cometeram esse ato contra o torcedor souzense, que foi para comemorar, foi para prestigiar. E a gente espera que tudo o que aconteceu no Campeonato Paraibano deste ano seja descoberto, para que a gente possa ter a punição desses vândalos que no próximo ano não possam ir nem para o estádio de futebol. E na sequência, mais um campeão de audiência. Poeta Raimundo Borges comanda o seu programa Violas do Meu Brasil. Eu volto logo mais às 18 horas com Parabólica Política. Bom dia e até lá. Amigo do esporte, neste momento vai saindo de campo a equipe 1070, a seleção do rádio, que ficará concentrada para outra antena esportiva, o maior show de bola do rádio paraibano. Difusora, perfeita também no esporte. Viola pastora, minha professora, fiel defensora de uma tradição. Viola muralha que trouxe a medalha. Bom dia, querida Cajazeiras, Paraíba, Nordeste, Brasil e Mundo. Estamos entrando no ar com o programa Violas do Meu Brasil. É 11 horas e 30 minutos, mandamos um abraço a todos vocês. E hoje nós vamos ouvir um mote, um pedaço de pão salvou uma vida, com Raimundo Borges e com Fenelon Dantas, esse disco que aonde o nosso poeta Delmiro Barros participou, botou 5 faixas, convidei, ele estava trabalhando de frentista lá no posto, e eu coloquei no nosso disco, ele e Nelson Barros fizeram um trabalho e daí partiu, graças a Deus. Vamos dedicar a Larissa. Larissa, como vai você, Moacir, seu pai? E hoje eu tive uma notícia muito, ontem à noite, desagradável. Luiz Batista, nosso poeta, filho de São João do Rio do Peixe, está só vivo lá em Sousa, né? Porque ele já perdeu as 2 pernas, perdeu a visão e caiu da cama, quebrou 3... A coluna cervical quebrou 3, por exemplo, cervícula, né? aquela peça da clavícula, da coluna cervical, que são 7, ele quebrou 3. E está em estado de coma, podemos dizer isso, né? Está entubado. Luiz Batista, a família está triste demais, vivia sofrendo sem as pernas, sem a visão, nosso poeta Luiz Batista. Dionísio Barbeiro, um abraço a você, a Toninho da Rodoviária, também a Alzira Carlos, a Peba, como é que vai você? Dedicar também a Sarney, e convidá-lo para a cantoria de sábado, né? A Tilinha também, a Peleca, a Genésio, a sua esposa, a Zé de Pelê, a Nildo, a Minervino, esposa, Cacá, como é que vai você? Vamos lá, né? Dedicar também a Dimar Carolino, a Edmilson de Pelê, Edmilson é aquela figura nobre, ele e a sua família. Dedicamos também a Cristóvão, olha o pé de serra, Raimundo Gabriel, Chu, Chico de Regis, é o nosso pedreiro, Zé Abrante, Edival. Dedicar também a Luciano, que é da mesma raça, Chico Beira Mole, o nosso amigo Adalberto, Adalberto Acajepa, a Thales Abreu, ao nosso amigo Nilo, a Valdecido Formigueiro, Maria Pedrina, a Graça Abrante. Convidamos também ao nosso amigo Fernando, Nenê Amâncio e Fernando, e nosso amigo Fabiano, lá na cidade de São João do Rio do Peixe, que eles prometeram a mim que estariam lá presentes, sábado à noite, lá em Bicão. Nosso amigo Brenne, um abraço a você, doutor Brenne, doutor João Estrela, doutor Geneto, Juliel Moreira, também a Bolinha, todos vocês. Vamos ouvir um pedaço de pão salvou uma vida com Raimundo Borges e Fenelon Dantas. Pode entrar. Vive o filho do pobre sem ter nome, nas favelas sofrendo se sujeita, a comida mais fraca ele aproveita e o cardápio melhor o rico come. Diz o filho do pobre, estou com fome, o pai diz, eu estou sem remissão. Tira a arma da cinta e põe na mão, e do desgosto que tem se suicida. Um pedaço de pão conforta a vida do mendigo que sofre pelo pão. Sei que a fome destrói nossa matéria, esquecer esse monstro eu não consigo, que avisto na face do mendigo os retratos da fome e da miséria. Sei que a fome brutal, perversa e séria chega até nos causar desnutrição, nos traz palidez, baixa pressão, deixa a carne sem ferro desnutrida. Um pedaço de pão conforta a vida do mendigo que sofre pelo pão. Nunca queiro omitir-se do assunto, de doar o que tenho, quanto breve, que depois de morrer não há quem leve um tostão do dinheiro que tem junto. Não há bolso pra roupa de defunto, nem gaveta pra tábuas de caixão. Deus só cobra pedágios dos que vão, quando a casa da fé está vencida. Um pedaço de pão conforta a vida do mendigo que sofre pelo pão. Se você encontrar um ser despido, de chinelo, de calça e de camisa, que quem dá uma esmola a quem precisa, diminui um pecado cometido. Humilhado eu lhe faço esse pedido, se tiver só um pão na refeição, você lembre que pode seu irmão precisar desse pão, pegue de vida. Um pedaço de pão conforta a vida do mendigo que sofre pelo pão. Se você nasceu rico, teve sorte, não se orgulhe na frente da pobreza. Para Deus aumentar sua riqueza, pegue o filho do fraco e faça forte. Não só pense na vida que na morte, a riqueza maior é salvação. Ninguém leva dinheiro no caixão da morada da carne apodrecida. Um pedaço de pão conforta a vida do mendigo que sofre pelo pão. Pedido a você agora eu faço, se um faminto bater na sua porta, prenda o cão que vigia a sua horta e hospede o mendigo em seu terraço. Dividimos seu pão dando um pedaço do mendigo que pede em seu portão. Jesus Cristo por retribuição dá-lhe a hosta divina por comida. Um pedaço de pão conforta a vida do mendigo que sofre pelo pão. E o programa é Viola do Meu Brasil. Essa faixa nós dedicamos aos nossos amigos. E você, amigo, que vai cavar poços artesianos, persilha, perfurar poços artesianos, nós temos a empresa FH. Essa empresa FH é do nosso amigo Gleison Campos, FH Campos e Gleison Campos, perfurando poços artesianos a profundidade até 100 metros. Você precisando, você vai falar com ele no telefone 991-49-9321. Gleison, um abraço a Gleison, é o sobrinho do nosso poeta Arlindo Campos, na Bodeguinha. Maxwell, é você que precisa de película de R$ 5, 3D, R$ 5. Essa película nós temos aqui na Maxwell com o nosso amigo Maxwell. Lá você vai encontrar também capa para seu celular, você conserta seu celular, você compra um celular novo da Lumi, tudo você vai encontrar na Maxwell, aqui em frente à Rádio Difusora de Cajazeira. Telefone 998-2422-79. Boa do Brejo. Agora, Boa do Brejo é um espetáculo. Você tomando Boa do Brejo não dá ressaca. Você parece que fica perfumada. Boa do Brejo é no Nordeste, é no Brasil, é no mundo. É representada em Cajazeira pelo nosso amigo Sargento Gilberto e Sargento Arlindo. Ali, no, em frente do batalhão, na Bodeguinha. Telefone 991-9361-35. Eu estou dizendo Boa do Brejo. Doutor João Corrêa Neto, você que vai construir, está construindo, vai construir, e precisa de um engenheiro civil de qualidade, de responsabilidade, de competência, você encontra nele, em João Corrêa Neto. Só é ligar para ele no telefone 991-536054. Frigorífico Pai Filho. Frigorífico Pai Filho, a melhor carne bovina do Nordeste você encontra lá. Boi sadio, puro, boi grande de 3 arrobas, 15 arrobas, lá em Luiz Gomes, Major Salles, em Uiraúna, com os irmãos Diego e Tiago. Não esqueça, eu estou avisando para vocês. Frigorífico Pai e Filho, Luiz Gomes, Major Salles e Luiz Gomes. Um abraço a vocês que estão em sintonia no programa Violas do Meu Brasil. Mandar um abraço ao nosso amigo Balu das Plantas. Balu está vendendo até peixe agora, está vendendo tudo no mundo, Balu. Você precisando de plantas ornamentais e frutíferas, nós temos com Balu. Aqui em frente à Prefeitura Municipal de Cajazeira. Eu estou dizendo Balu. Vamos à frente mandar esse abraço ao nosso amigo, Alan Moto. Alan Moto é ali na Avenida Francisco Matias Rolim, 317. Lá você encontra moto emplacada, revisada, pronta para você viajar para todo o território nacional. A Alan Moto Biz e Bros é com ele, no telefone 99347-5059. Saraiva Variedade, material de construção, copo para liquidificador, nós temos tudo em plástico, nós temos arame farpado, nós temos copo, nós temos vidro, nós temos xícara, nós temos pire, nós temos colheres, talheres, o que você precisar em prato, tudo nós temos lá, de todos os fabricantes, na Romualdo Rolim, com o nosso amigo alemão. Mas alemão tem mais uma novidade. Você quer instalar energia solar? Solar? Não, não é solar, não. Energia solar. Solar, você fala com o alemão no telefone 993-92-2465. O programa é Viola do Meu Brasil. Poeta, vamos dedicar para os nossos amigos de Serra Talhada, dedicar ao nosso amigo, a nossa amiga, o nosso amigo Tota, tem a nossa amiga Miúda, a Antônio Ferreira, toda a família lá de Serra Talhada, a canção Estrela da Vida. Essa canção era de mãe, a canção que mãe gostava de Azir Ventania. Vamos ouvir Estrela da Vida agora, pode entrar. Diz que cada uma criatura tem uma estrela que ilumina o seu viver. E assim que a minha na nascente está escura, e se acende está distante não me ver. Eu não conheço o que é felicidade, a humanidade escurece o meu valor. Vivo rompendo a maior dificuldade, ninguém no mundo dá um passo ao meu favor. Minha estrela toda a vida é apagada, tudo no mundo é difícil para mim. Pra onde vendo vejo espinho em minha estrada, não sei porque o grande Deus me fez assim. Se é verdade que existe a minha estrela, há muito tempo pra o meu lado escureceu. Se a fortuna eu não pude recebê-la, não há quem seja sofredor mais do que eu. Feliz quem nasce numa estrela reluzente, arranja tudo que quiser sem se deixar. Pra onde olha vê fortuna em sua frente, a sua estrela lhe ajuda a melhorar. Porém a minha se existe é apagada, por isto mesmo é que eu estou sofrendo assim. Quem tem meu signo é infeliz, não goza nada, felicidade nem se fala para mim. Existe gente que me diz que o tempo muda, mas se o meu tempo até hoje não mudou. A minha estrela é apagada e não me ajuda, às vezes penso que Jesus me abandonou. Eu vou agora esperar que o tempo mude, pra ver se acerto o que sempre o povo diz. Talvez um dia minha estrela me ajude, e eu ainda seja um ente bem feliz. Foi quem criou a canção no Brasil, foi Eliseu Ventania. Vamos dizer que dia 20, isso é sábado, né? Sábado agora, estaremos em Vaza da Ema, fazendo a nossa festa lá. Se a gripe não proibir, né? Assim, eita! Raimundo Borges e Genil Sudi estarão lá no dia 20, sábado à noite, a partir das 20 horas, lá na churrascaria de Bicão. No dia 27 é a cantoria para, lá na Vaca Morta, para o nosso amigo Miguel Mundim, Raimundo de Tezim, com Raimundo Borges e Geraldo Amanso. Dia 27, vizinho ao Cedro, onde Geraldo nasceu. No dia 28, nós estaremos lá na barragem, no Barra Vento. Essa cantoria é uma organização do grande empresário César Feitosa. Poetas estarão lá fazendo essa festa a partir das 4 horas da tarde. Raimundo Borges, Geraldo Amanso, a participação de Genilson Dias. No dia 18 de maio é a cantoria de nosso amigo Padre Francivaldo e Dimas Abreu. Essa cantoria vai ser na Cabana da Viola, em 2 aniversários. Vamos fazer uma festa bonita, se Deus quiser. Cabana da Viola está preparada já, com Raulino Silva e com Ivanildo Vila Nova. Falar em Dimas Abreu, Dimas tem uma casa de frutas ali na 21 de abril. Na quinta-feira tem tudo em frutas e verdura com os melhores preços lá em Dimas Abreu. No dia 28 de julho vai ter cantoria lá na Nação. Essa cantoria é a organização de João Tavares, no aniversário da sua mãe. É, nunca mais a gente cantou lá no Lazão de Triunfo, vamos fazer essa festa. No dia 3 de agosto vai ser o festival, vamos fazer um festival, vamos tentar fazer um festival nos 80 anos do poeta Raimundo Borges, né? No dia 7 de setembro é o grande cantoria, a grande cantoria lá na cidade de Bom Jesus, com eles, com Ivanildo Vila Nova e com Bill Dionísio, na homenagem a nosso poeta que faleceu, Auremar Moreira, e o seu filho Breno está fazendo essa grande festa. Vamos agora mandar um abraço aos nossos amigos que faz compra de pães, de bolacha, de salgadinho, que você precisa lá na Sabor do Trigo, ali em frente ao Manuel Mangueira, na José Leite de Oliveira, com o nosso amigo Poxinha. Não esqueça, estamos com Quero Delivra. Vamos comprar lá o nosso amigo Poxinha, aquela, lá o pão de queijo é um espetáculo. Um espetáculo mesmo. Alto posto de Divinópolis na BR-230, gasolina, óleo diesel, etanol, óleo S10, tudo em combustível de primeira qualidade, os preços são os melhores preços que nós temos ali na Alto Posto de Divinópolis. Cielo, Vital e Cleide estão lá aguardando para você abastecer seu veículo. Center Peça Automotiva Limitada, fica na Coronel Peba 344. Você precisa de peças originais, óleo de freio, óleo de combustível, o que você precisar, nós temos lá para trocar motor, troca o óleo lá também, né? É com o nosso amigo Iraíde Menezes, o telefone 990-60-788. Vamos aqui, 99-06-0788, né? Lá com o nosso amigo Iraíde Menezes. Supermercado Alves. Agora, falou do Supermercado Alves, falou no mercado da economia. Lá você encontra promoções todos os dias. Faça a sua feira básica, volte com o carro cheio de mercadoria e gaste menos. Não esqueça, Supermercado Alves, na 21 de abril, com a nossa amiga Vânia e com o nosso amigo Zildo. É, não esqueça, é em frente ali a Igreja São João Bosco. Zé Rolim, como é que vai você, Zé Rolim? Figura nobre, Zé Rolim, 3 bancas de tênis, botas, sapatos, sandália, mala para viagem, bolsa térmica, tudo Zé Rolim tem. Agora você paga em 6 vezes no cartão. 6 vezes no cartão. É Zé Rolim que está fazendo isso e mais ninguém, só Zé Rolim mesmo. Vamos agora, até outro espirro, vai já espirro novamente, né? O negócio está meio complicado hoje. Vamos agora mandar um abraço a vocês da Mobilarte. Mobilarte ali em frente à Praça Coração de Jesus. Nós temos criado mudo 100% MDF. Temos um colchonete ortobon, 6 centímetros de 85 reais à vista. Nós temos a Prado Turbo Arte 100% MDF, 10 vezes de R$ 47,00. Nós temos colchão solteiro 78 por 12, nós de R$ 199,00. 78 por 12 é um colchão de luxo, né? À vista, né? Isso é à vista, né? Nós temos um roupeiro notável, 4 portas. 10 vezes de R$ 75,00. Nós temos ventilador de parede 60 centímetros por R$ 269,00. Não esqueça, isso tudo, você paga em 10 vezes, sem juros, no cartão, lá na Mobilarte, onde trabalham vários amigos nossos, e o seu proprietário, Valdemar Rolim, meu abraço a você. Vamos mandar um abraço a você, amigo da Bomba Submersa Solar. Mas quem é esse? É Nivaldo da Bagaceira, ali na Padre Manuel Mariano, 96. Bomba submersa solar, você gasta menos energia e com toda a segurança. Nós temos também cano para revestimento de poço artesiano, até 500 metros, 991 080053, Nivaldo da Bagaceira. Zé do Muque, como é que vai você, Zé do Muque? Nós temos poste de 6 a 8 metros, baixa tensão e alta tensão, com Zé do Muque. Ele tem o Muque pega 12 toneladas. Você quer fazer instalação de energia na sua fazenda, no seu parque? Você fala com Zé do Muque. Zé do Muque, aquela figura nobre, um grande eletricista, Zé do Muque. Ô poeta, vai aí, nós temos aí, vai lá, bondade. Atenção, comerciantes da região. Você que precisa de saco plástico de todos os tamanhos, precisa também de produto para casamento, batizado e aniversário, você só é falar com Cid Suciola na Casa das Embalagens, na Praça Emílio Cartacho, aqui em Cajazeiras, Paraíba, Brasil. Granja Padre Cícero, frangos abatidos na hora, vendas em grosso e no varejo, para o seu comércio. Você encontra na Granja Padre Cícero, ou então ligue para 3531-6473, ou então 9954-4737. Faça seu pedido a Zé ou Elaine. O endereço para sua compra, Rua Antônio Pereira Filho, 284, Engenheiro Carlos Pires de Sá, 450, de Cajazeiras. Boa do Brejo, boa do Brejo, boa do Brejo, hoje à noite eu vou tomar. Vou tomar uma com peba, lambu e tejo, cachaça boa do Brejo, nem mal a tela não dá. Pode tomar em copo raso em fundo, em toda festa do mundo tá em primeiro lugar. Boa do Brejo, boa do Brejo, boa do Brejo tá em primeiro lugar. Boa do Brejo é a melhor pra quem gosta de beber. Boa do Brejo, eita cachaça gostosa da mulher, é boa demais. E nós mandamos um abraço a vocês da Casa do Eletricista e Agricultor. Você querendo eletrificar monofásica ou trifásica, nós temos na Casa do Eletricista e Agricultor eletricista competente nessa área. Fica na rua Jacó Franco 463, com os nossos amigos Fernando e Nenê Amâncio. Tem o telefone 981-61-2362. Agora você que é agropecuarista, não esqueça, o que você necessitar dessa área, nós temos tudo lá na Casa do Eletricista e Agricultor. Um abraço a vocês daí. Frutas e verduras do atacado, nós temos com preto e branco. Frutas e verduras, ali na Avenida Joca Claudino, você vai encontrar 3 caminhões carregados, caminhonete. É uma grande empresa. Joca Claudino não está vendendo mais nada, é que morreu, mas preto e branco está lá vizinho. Nós temos tudo em frutas e verduras com preto e branco. Vamos mandar um abraço ao nosso amigo da Ótica Boa Vista, Joaquim da Ótica Boa Vista. Você que está com problema visual, não se preocupa, vai lá na Ótica Boa Vista e fala com Joaquim da Ótica, lá no calçadão, exame computadorizado, todos os dias, de segunda a sábado, só não no domingo. Nós temos lente, nós temos armações, tudo de primeira linha, com Joaquim da Ótica e Matheus. O telefone 99347-5558. Vamos mandar agora essa canção Baú de Saudade para o nosso amigo Valdeci, do Formigueiro, dedicar também a Moacir das Cavalcadas, dedicar a sua filha Raíssa, a todos vocês que estão em sintonia, a nossa amiga Maria Pedrina, a Joãozinho Apoiador, meu amigo Joãozinho, Antônio Quirino, dedicamos também a Antônio Quirino lá na Pet Serra. Candidé, como é que vai você? Pingo d'água. Sargento Orlando, Sargento Arlindo, meu abraço a Sidney Protético, é o homem que conserta tudo em dentro. Se você estiver precisando de prótese, vai até lá. Socorro Teixeira, como é que vai você? Jean Pierre, como é que vai Raimundo? Todo mundo, né? Um abraço a vocês aí. Raimundo, nosso amigo Raimundo de Laura, Dona Vânia, meu amigo Severino Neto, todos vocês. Vamos ouvir agora, né, poeta? Baú de Saudade. Pode entrar aí, vai lá. Coração batendo no lugar de um. já bateu. Eu fico escutando, batendo os dois, batendo um antes, o outro depois. Batem desiguais, eu nem sei porquê. Um bate por mim, outro por você. Fico sem saber se é você ou eu. Tá, tá, tá, tum, tum, tum. São dois corações batendo no lugar de um. Se agitam, os músculos se atritam, dão choque sem fim. As artérias ficam desobstruídas, os corações dão inúmeras batidas estupidamente, abalando o peito. Batem desse jeito por mim e por ela, bate dessa forma por ela e por mim. Tá, tá, tá, tum, tum, tum. São dois corações batendo no lugar de um. Eita, vamos dedicar a Gilson Pessoa, nosso poeta, nosso cantador em Paulo Sérgio, que está nos ouvindo. Dedicar também a Neto Bezerra, Luar do Sertão, como é que vai você? Geraldo Marques também. Nós temos também o nosso amigo aqui, atrasado um pouquinho aqui. Vamos ver aqui, passou, é Gilson Pessoa, já entrou. Temos o nosso amigo, muita gente aqui, fica difícil da gente ler, que eu já estou com a vista, está só o resto, né? Geraldo Marques, como é que vai você? Todos vocês, Jussier, deve ser o eletricista de Souza. E agora dá para entrar o Baú de Saudade, né, poeta? Dá para entrar o Baú de Saudade, dedicando a todos vocês que lembram do passado, que choram pelo passado e gozam o presente, goza a vida do presente, como o Vanderlei está gozando. Velho já está, velho não está muito novo, não. Vanderlei é um cabo com 80 e poucos anos, mas está, graças a Deus, está muito bem. Vamos lá. Aquela casinha que eu morava nela, a mãe no batente e papai na janela. Os meus pais morreram e eu vivo ausente. Se o tempo quisesse, se Deus aceitasse, eu envelhecesse e um dia voltasse para residir nela novamente. Aquela casinha do meio da roça foi onde mamãe ali fez a nossa última refeição como despedida. O tempo é um monstro que lhe desmorona, a casa caindo por falta da dona, e a dona da casa na cova sem vida. O lar que os meus pais tiveram sossego, hoje só tem rato, barata e morcego. Nas fendas que o tempo formou na parede, quem entra no quarto chorando recorda, ouvindo o rangido das dobras da corda, que todas as noites vai armar a barreira. Não vi nem as portas, nem as dobradiças, a porta de cedros, de tábuas maciças. Deu cupim nos caibros do alpendre estreito. O teto caiu jamais na metade, mas tem outro teto feito de saudade, cobrindo a marquise de todo o meu peito. Olhando para o forno que foi assomou, o pilão de angico feito do miolo, de pela arroz, milho e gigilim. Meu esses olhos verteram lágrimas à vontade, sentindo os garranchos cruéis da saudade, deixando arranhões por dentro de mim. Vamos deixar um abraço e essa canção para todos vocês, hein, que já estão na caducidade, não, é de altidade, né? Só recordação pra gente. Vanderlei é um cara com 50 e poucos anos, eu tava brincando. Agora quem tá atorado mesmo sou eu, vou completar 80. Mas tô caminhando aí, então enxergando. É, só não tô podendo carregar a mulher nos braços. Mas fica o abraço de Raimundo Borges a todos os ouvintes e convidando para sábado, dia 20, lá em Várzea da Ema, nossa cantoria, para nosso amigo Bicão. Raimundo Borges e Genilson Dias, vamos fazer uma festa bonita. Tchau, tchau. Um litro de tábua e uma balança, pra pesar a tristeza, pra me de lembrança, e guardar no baú pra vir a saudade. Difusora Rádio Cajazeiras, ZYI 673, 1070 kHz AM. E na rede mundial de computadores, através do site www.radiocajazeiras.com.br. Difusora Rádio Cajazeiras, 60 anos no ar. Empresa do Grupo Cavalcante Primo. Difusora, a rádio do povo. Você fica agora com mais um programa campeão de audiência na sua Difusora. 60 anos no ar. A partir de agora, o programa de maior audiência do rádio paraibano. Boca Quente. Minutos, repetindo a hora certa, 12 mais 3. A partir de agora, no 16º dia do 4º mês do ano de 2024, pela frequência 10.070, canal AM, Rádio Difusora de Cajazeiras, a Globo do Sertão, está se iniciando mais uma edição de Boca Quente, a arma e a língua do povo. Boca Quente parte 1 tem a produção e a apresentação deste amigo de vocês, Vanderlei Marques. É o moral das meninas. Só sendo, só na vontade. Já nos controles está ele, o campeoníssimo mais amado da Paraíba e do Brasil, Raimundo Soares, o flamenguista. Flamengo! Flamengo, vovô! Da primeira! Deus te abençoe, que não pare o Brasil. Vamos à sequência, a continuidade da abertura do programa, apresentando os telefones populares mais tocados da radiofonia paraibana. Para você participar com mensagens em áudio pelo zap ou participar ao vivo, anota e participa conosco por estes números. Participe do Boca Quente Parte 1. Faça valer a sua interação através dos nossos telefones 3531-4530, 3531-4531, 4532. Nosso WhatsApp 99396-9757. Sua participação é muito bem-vinda aqui no Boca Quente. Vanderlei Marques. Já como destaque dos principais fatos que marcaram o plantão de polícia de ontem para hoje em Cajazeiras, por toda Paraíba e nos estados fronteiras, elencamos. E os destaques de hoje do Boca Quente. O coco é seco, o trunfo é pau e a ficha é limpa. Aqui é o vigia da rua, tá tudo certo por aí? Policial paraibano morreu em troca de tiros com outro militar de Tocantins. E a matéria completa, porque de manhã veio embuçada, você vai acompanhar daqui a pouquinho no Boca Quente este caso dramático. Polícia Militar de Cajazeiras desarticulou festa dançante regadas a bebida, mulheres, armas e sabe-se lá o que mais. Blitz, tô com medo. Ué, só temos instrumentos. É, rapaz, o que você faz? Tá vindo aonde? Tá indo pra onde? Praia é badanada! Praia é badanada! Tá possuída pra ficar tão depravada. Acabaram com a festa no meu apê. Na hora do rala e rola não rolou bunda lelê. A festa tava boa, muito animada. De repente a mulherada brigou feio. Diz aí como foi a festa. Rapaz, a festa lá deu boa. É? Deu boa demais. Boa. Deu boa demais. Deu boa demais. Deu boa demais. A voz desse cabra é engraçada, viu? E olha, preso suspeito de esfaquear e abusar sexualmente de adolescente. Inconsequentes, eu disse, seis inconsequentes, irresponsáveis, foram presos pela polícia como ditos torcedores do 13, que atacaram delegação do Souza. E com outras, com a tua participação no tema livre, já apresentado material humano, matérias, destaques e telefones, vamos à nossa saudação rotineira para o início do colóquio desta tarde de terça-feira. Em assim sendo, boa tarde, Cajazeira! Brasil! Meus caros ouvintes, aqui estamos nós. E a partir desse instante você está ligado no programa mais quente da cidade. E o locutor mais ouvido no seu rádio. É só piscar que a gente faz aquele blá blá blá. Apresentação Vanderlei Marques. 12 horas e 10 minutos. manhã. Já foi início de tarde de terça-feira, 10 minutos após o meio-dia. Mas, uma vez, boa tarde. Obrigado a todos pela audiência. E vamos, como sempre, traçar ligeiras palavras sobre alguma matéria de cunho policial, entre as tantas que aconteceram. Inclusive, a gente vai esclarecer, repetindo a palavra, aquela situação do soldado da Paraíba que foi morto no Tocantins. A primeira matéria que nos repassaram veio toda trocada as posições. O fato foi real, mas o local que aconteceu a gente vai aclarar daqui a pouquinho, e a forma. Porque, como destaque, e aqui de parabéns, porque não tem um botão aqui de bater palmas infinitamente aí às autoridades judiciárias, ao Ministério Público, aos delegados, enfim, a todos que estão colaborando para tirar alguns, com todo respeito, com perdão da palavra, porque hoje até dizer uma palavra pesada com irresponsável, inconsequente, a gente tem que medir a palavra. É preciso a gente, às vezes, mentir, porque está dizendo uma coisa que não quer dizer, para ser gentil e educado com quem não merece. Porque você não venha me dizer que tem que se tratar com educação um vândalo, um inconsequente, um irresponsável, um imbecil, porque é ato de imbecilidade pura, de um torcedor de futebol que se arma com uma garrafa, com uma bomba caseira, com um pedaço de pau, eu já vou colocando o R onde não tem, que se dane o R também, o cara que se arma com qualquer apetrecho para agredir o seu semelhante porque ele torce por outro time de futebol. Isso não é ato de imbecilidade pura, não? É muito mais do que imbecilidade. É um atestado de jegue, com todo respeito ao jegue e ao jumento. É um quadrúpede, um burro que tinha que levar uma surra todo dia. O elemento que vai para um estádio de futebol para atacar outra pessoa. E a gente está cheio destas cenas de violência no Brasil. Esse caso aqui que aconteceu com a torcida do Souza, os vândalos vieram perseguir um veículo em uma BR, em uma rodovia, em um local onde poderia ter ocasionado e acontecido um acidente grave de proporções, com resultado morte, não só de torcedores, como de pessoas inocentes. Então aqui nós temos seis, a vontade de dizer a palavra que esses seis imbecis aqui merecem, mas eu não vou dizer por respeito ao ouvinte, não é por medo de uma ação na justiça individual, não, porque eu não tenho que tratar vagabundo como pessoa de bem. Vagabundo é vagabundo, não importa o meio ou o que faça. Cidadão de bem, o policial tem até que, quando ele erra, a depender do erro, colocar numa viatura e deixar na porta de casa, rapaz. É claro, a depender da situação, porque tem erro que a gente também, que é cidadão de bem, comete e não pode ser perdoado, mas tem alguns que sim. Agora o vagabundo asilado, não. E eu sinto falta mesmo aí, por causa dos direitos humanos, também do abuso de alguns que passaram dos limites, porque tem uns elementos que aqui e lá merecem uma meia dúzia de pancadas mesmo. Tem! Não venha dizer que não tem, não, que tem. Como é que uma pessoa em sã consciência vai agredir outra? Eu sou corintiano, eu vou agredir meu amigo Raimundo porque ele torce pelo Flamengo. Meu amigo, isso é que nem catinga de sovaco, é que nem aquele bichinho que a gente senta em cima, cada um tem o seu. Tem que ser respeitado as individualidades. Você tem uma crença, você acredita no que quer. Você tem uma fé, você confessa ela, é tua. Você tem um primo que é homem, tem outro que é viado, fresco, homossexual, o diabo que o carregue. Que tem algumas palavras que não podem nem ser ditas, que já vê como homofobia, que já vê... Ora, eu tenho amigos viados, frescos, que são para mim muito melhores do que héteros. Então eu tenho que respeitá-los. E eles também têm que me respeitar. Porque o meu direito termina quando começa o dele, e vice-versa. E hoje eu estou usando todos os termos dos vocábulos, com todo o perdão da palavra quem está nos ouvindo, porque é que eu tenho que parabenizar juiz, promotor, delegado, polícia, que prendeu esses seis maus elementos. E até um rapaz de Souza que estava entre a vida e a morte, consequência desse ataque. O rapaz ia perder a vida, perdeu um olho e estava com risco de ficar moco, por conta de uma paixão que é futebol. Tem que ser paixão, filho, tem que haver disputas verbais salutares, aceitáveis, gozação, que Raimundo brinca comigo, eu brinco com ele, e o nosso contexto de amizade não vai se perder, não vai se quebrar por conta da paixão. Não deve. Ele gosta do Flamengo, eu gosto do Corinthians, você gosta do Botafogo, do Vasco, é um direito seu. Eu não posso querer o teu mal de forma pessoal ou te atacar, denegrir. Esses elementos têm que ser presos, a chave jogado fora e outra coisa, tem que ser banido do futebol. Se nós tivéssemos leis sérias, nunca mais um torcedor desse entrava no estádio de futebol. E tem que ser assim, porque se não for, continuar com as frouxuras da lei aqui eu me acosto. Outra vez as palavras do comandante, coronel, comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba, coronel Sérgio Fonseca. Que muitas dessas situações só acontecem porque temos uma lei frouxa. E de frouxura, abasta este careca falador. Boa tarde, Cajazeiras. E o governo conta meu time? Foi, senhor. Não pode. Mas, não pode, mas... Tá muito cedo pra ter gol. Que cedo, coronel. É roubo, é roubo. Eu vou acabar essa boa cadeia. Não faço não, não, não faço isso. Não, meu voo agora é do tempo. Apresentação Vanderlei Marques. Doze e 17. 7 minutos, né? De fala. Já é muito. Mas expressou, e eu peço desculpas até pelo palavreado mais forte. Eu não deveria dizê-lo, segundo alguns. Mas estaria subentendido e você estaria comigo conotando essa mesma expressão verbal. Porque, meu irmão, não dá para aceitar. Você agrediu o próximo, teu semelhante, por causa de uma paixão de futebol. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Precisa se acabar. Lugar de marginal e bandido é na cadeia, não é dentro de um estádio de futebol, não. Simples assim. Telefone fica liberado à tua participação, tema livre. Você liga para cá. Participa conosco sobre esse tema ou sobre outro qualquer, o espaço é seu, mas não posso eu. Você como advogado não pode dizer isso. Não, advogado não chama palavrão, né? Advogado é santo, policial é santo, radialista é santo, você que me critica também é santo, né? Então vem aqui e fale bem bonitinho, porque eu tô cansado. Nunca que eu vou aceitar a violência como normal. Nunca. Eu estou combatendo a violência. Se os meus termos são duros, é porque a realidade fática do Brasil precisa. É como eu digo aqui, é até em tom de brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Frouxura abaixo da minha. Porque a verdade de todos nós, a nossa amiga, minha e sua, é a verdade e ela é sempre amiga de todos. Mentiras não é amiga de ninguém. Então tá liberado o telefone, a tua participação. Deixa você participar com nossos... Deixo eu participar vocês enquanto ouvintes do meu comentário e dos seus, porque o tema é livre, através dos números que Raimundo apresenta e, a partir de agora, telefone liberado. Sua participação é muito bem-vinda aqui no Boca Quente com Vanderlei Marques. 12 horas e 19 minutos, 12 e 19. Tô aguardando também o seu áudio, Aguinaldo Andrade, que ficou de me mandar o áudio daquele movimento lá em Cachoeira dos Índios, da interdição lá. Resolveram, né? Graças a Deus. Parabéns a todos que resolveram, aos que fizeram a interdição. Bom, deixa Aguinaldo mandar o áudio, aí eu falo sobre isso. Wilton, obrigado pela tua participação aí em estar acompanhando o Boca Quente. Adalberto, poeta, obrigado também. Vamos ao ouvinte. Você no telefone ou zap. Fica liberada a tua participação a partir de agora. Tema livre. Liga pra cá. Se o telefone tiver com problema, você manda pelo zap. Raimundinho vai catalogar e vai passar pra cá. Porque a tua participação é muito bem-vinda. Hoje e sempre. Você pode cobrar, pode criticar, elogiar, pode aplaudir. A gente só pede, na situação de crítica, quem quer que seja, a cobrança, que exija um certo respeito. Você pode até usar palavras duras, coesas, mas que não venham caracterizar um crime, uma ofensa à personalidade da outra pessoa, porque responde você e responde a gente da rádio, né, Raimundo? Então a gente só pede educação. É claro, quando você está dizendo que o cara é um ladrão e sabe que ele roubou, ele é ladrão mesmo, é um salafrário e aí não tem por que poupar. Eu estou falando do ladrão que bota um revólver, uma arma e vai para a rua. Não é nem desses crimes que acontecem no Brasil aí, os crimes de colarinhos brancos, que recebem outra nomenclatura. E aí até com essas pessoas a gente tem que ter um cuidado, porque senão quem acaba preso somos nós, meros mortais. Tem participação, seu Raimundo? Vamos ao zap. Alô, boa tarde. Você está muito certo, Wanderlei. Você fala pelo certo. Que o que quer o cabo querer agregar a criatura que trouxe um time e trouxe outro. Eu sou contra também, dou valor a você. Você é positivo. Você é fora de série, de ser positivo mesmo. Aqui é Francisco José de Piranha que está falando. Dou valor a você. Você é um homem inteiro. Você diz o que é certo, que deveria ser. Obrigado, Francisco, pela tua participação. Obrigado por estar conosco aqui na Difusora AM 1070, o maior canal de rádio do Brasil. Tem outro zap, Raimundo? Vamos ao ouvinte. Alô, boa tarde. Você está muito certo, Wanderlei. Você fala é o mesmo, pelo né? certo. Que é o que quer o cabo querer agregar a criatura que trouxe um time e trouxe outro. Eu sou contra também, dou valor a você. Você é... Boa tarde, programa Boca Quente, Direção, que tem aí a apresentação do meu amigo aí, Wanderlei Marques. Que é do Azevenho, Wanderlei Marques. É pequeno aqui do Azevenho. Wanderlei, rapaz, nós temos aqui um problema grande sobre a estrada do Azevenho que dá acesso aos cubos. Tem uma passagem aí molhada que estão fazendo aí no sítio Cachoeira dos Cubos. E essa passagem molhada é uma passagem molhada que está pertencendo a algum governo. Eu fico no cooperar e já está com meio uns 3 meses, porque essa passagem molhada não foi feita ainda, meu amigo. Está de fazer vergonha. Mas é bem aqui o povo do Tambor que vão trabalhar, os pais de família que saem daqui da região do Tambor, que é para Caiazeira. Nós estamos tudo ilhados aqui, rapaz. Os carros não podem vir, os transportes para carregar os alunos. Como é que vai ficar esse negócio aí? Essa estrada do Azevenho aí que está isolada. Eita, Wanderlei Marcos, meu amigo velho. Meta a ripa aí, Wanderlei, vê se cuida nessas passagens molhadas aí, essa passagem molhada da cachoeira, porque olha, o Azevenho está ilhado aqui, viu? Ninguém está vindo buscar os alunos, as mães de família preocupadas, como é que vai ser. Se a deixar uma pessoa, não tem como passar um não, o carro do SAMU. Olha, rapaz, tá de vaca de conhecer bezerro, vamos se acordar. Tem que tomar as providências com as autoridades. Que a história do Azevenho tá sem condição de tráfego, viu? É uma passagem molhada que tem ali no sítio Cachoeira, próximo ao Azevenho, viu, Wanderlei? Boa Sim. tarde, obrigado, viu? Olha, o teu problema é nosso problema. Conta pra cá que a gente encaminha a solução. Veja bem. 12h23, eu já vou para aí, Raimundo, para você chamar os comerciais, só concluir o raciocínio para não esquecer. Teu problema é o nosso problema. Por quê? Essa passagem molhada, a gente sabe que se fizer agora, vai estourar de novo, tudo bem. Mas tem que ser feita alguma coisa. Tem que ser feito. Então, pedi o nosso ouvidor da prefeitura, que está na escuta, e ele me mandou mensagem aqui, que está sempre acompanhando. Esse cara é fantástico. Já conheci ele de outro departamento. Então, nota aí essa situação da passagem molhada do Azevenho. Pode até que não seja feito o serviço completo em consequência do tempo e das condições, água corrente, por exemplo. Mas tem que ser feita alguma coisa para melhorar, para tirar a localidade do isolamento. Fica o pedido à Prefeitura Municipal de Cajazeiras sobre essa passagem molhada lá no Azevenho. Vamos aos comerciais e já, é rapidinho. Ligeiro que só o troco de 10 centavos. A gente já volta, solta os comerciais. Estamos apresentando Boca Quente. A todo momento, fazemos escolhas. Na hora de fazer os seus exames, escolha sempre o melhor. Todo laboratório faz exames. Nós fazemos a diferença. Exames com qualidade e precisão nos resultados. Laboratório de Análises Clínicas Dr. Ivan Cavalcante. Referência em Cajazeiras e região. A Clínica Ultra Diagnóstico por Imagem realiza exames de tomografia, angiotomografia, raio-x, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea e eletroencefalograma, de segunda a sábado e em horários especiais, atendendo também as mais variadas especialidades médicas. Uma clínica completa para você, com exames e especialidades reunidas em um único lugar. Por isso, prefira sempre a Ultra Diagnóstico

atende todos os dias na Clínica Medical Centro de Especialidades. Agende agora a sua consulta ligando para 83 994 12 91 91. De 15 a 18 de abril tem tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus Cajazeiras. Arroz Fazenda, 1,4 kg, 89. Feijão Carioca Clebon, 1,5 kg, 99. Flocão de milho Dona Clara, 500 gramas, 1,49 kg. Lava-roupas Becker Coco, 3 litros, 14,99 kg. Tem mais creme dental Close-Up, 150 gramas, 4,99 kg. Tudo para o seu negócio e para sua casa tem no Mix Mateus Cajazeiras. A Escola Vitória Régia acredita que a educação é a base de um futuro brilhante e sempre está atendendo às necessidades de pais e alunos em busca da melhor formação acadêmica e personalizada. Por isso está abrindo uma terceira unidade, Vitória Régia Baby, recebendo alunos de um ano de idade até o nono ano, integral. E temos escola de futsal e vôlei e educação bilíngue. Entre em contato pelo telefone 3531-3172. Escola Vitória Régia, na Rua São Sebastião, número 25, Cajazeiras. Prepare-se! A ADL Link agora é a Agilic Telecom e sua experiência online está prestes a mudar. A Agilic Telecom, uma franqueada que está presente em mais de 200 cidades no Nordeste. Referência em internet de altíssima qualidade, com ultra velocidade e tecnologia fibra ótica. Está chegando na cidade de Cajazeiras. Agilic, um novo jeito de conectar pessoas. Conheça a nossa loja Agilic Telecom, que fica localizada na Rua Sebastião Bandeira de Melo, 130 Centro, aqui em Cajazeiras. Fale conosco pelo 0800 083 2988. Estamos apresentando Boca, Boca Quente. Quente, Quente, Quente. Apresentação Vanderlei Marques. 13, aliás, 12h32. Não chegamos a 13, mas daqui a pouquinho a gente alcança. 12h32. Vou repetir, a sua agrura, é isso mesmo, a sua agrura, a sua tribulação, seu contratempo, embaraço, estorvo, impedimento, seu empecimento, seu inconveniente, seu obstáculo, seu bicho de sete cabeças é nosso problema. Liga para cá, conta o que está acontecendo, que a gente encaminha ao órgão a solução. E já tem telefone conosco. Alô, boa tarde. Vanderlei, boa tarde. Difusora, Boca Quente, parte 1. Aqui é